Já deu uma ervinha pro seu filho ficar mais quietinho? Que imbecil, mané. Para de falar essas merda, cara. Não, o maluco quer que eu associe meu filho à droga, mano. Vai tomar no seu cu, cara.